Os motoristas que estacionam seus carros nas ruas de Belo Horizonte já estão acostumados com a presença dos guardadores de carros. Muitos deles possuem cadastro junto à prefeitura e usam colete com identificação. O coordenador do programa Lavadores e Guardadores de Carros da Regional Centro-Sul, Wesley Soares, afirma que são disponibilizados fiscais para monitorar o trabalho dos guardadores cadastrados e orientar os não cadastrados a se regularizar. Nós temos equipes de abordagem nas ruas que encontram essas pessoas já exercendo atividade, às vezes irregular ou não. Então, essas pessoas encontradas de forma irregular, ele é convidado a vir à regional para poder se credenciar. Naturalmente, ele terá que apresentar a documentação pessoal, duas certidões negativas, uma que ele tira no fórum, a outra que ele tira na Justiça Federal, para comprovar que ele não tem nenhuma passagem. Participação de algum, por exemplo, no caso do fisco, né, com relação à Justiça Federal, ou prontuário, né, em nome dele. Um guardador que não quis se identificar trabalha nas proximidades da Rua da Bahia, na região da Savassi. Apesar de não usar uniforme, é cadastrado junto à prefeitura desde 2001. Ele reclama que falta fiscalização e segurança para trabalhar. Como que eu posso fazer ficar usando uniforme? Sendo que a própria prefeitura não tem o fiscal para cobrar, não só de mim, mas como de todos. O fiscal aparece uma vez ou outra, e quando aparece também, eles fazem intriga entre um e outro que não são cadastrados. Inclusive, já fui até ameaçado várias vezes aqui, justamente por causa de ponto. O pessoal quer ser dono do lugar, porque se a fiscalização fizesse cumprir as leis e fiscalizasse mais, não teria muitas brigas que existem. O estudante Gustavo Vieira mora na Avenida Álvares Cabral. Ele aprova a presença dos guardadores nas ruas e acredita na importância do cadastramento. Ver essa oportunidade de cadastrar na prefeitura para legalizar, porque já é uma pessoa conhecida, uma pessoa que passa segurança para a gente. E é uma oportunidade de emprego para ele também, né? Uma questão para a segurança da região e bom para nós todos. Os guardadores e lavadores interessados em se cadastrar poderão procurar a regional que administra o seu bairro. Repórteres Fernanda Araújo, Graziele Lopes e Nayara Malta. Locução, Graziele Lopes.